que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é conversando sobre espiritismo. E nós temos aqui o Marcelo Monteiro e o Luiz Carlos Forcato. Os dois moram em Pindamonhangaba e fazem parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Pinda. E estão aqui justamente para que nós possamos conversar sobre o espiritismo. Bom dia, Luiz Carlos Forcato. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço aí o convite para a gente participar dessa gostosa conversa que sempre acontece aqui no programa. E bom dia, Marcelo Aparecido Monteiro, que é também lá de Pinda, estudioso da doutrina espírita, e agora está na Escola de Aprendiz do Evangelho, né, Forcato, que é o Forcato que é o dirigente dele. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal ouvintes. Eu agradeço a oportunidade. Eu entrei pelo Espiritismo através da Escola de Aprendiz do Evangelho, e realmente foi um meio mais, assim, eficaz para mim, já compreendendo a doutrina no seu aspecto moral. Eu acho que o importante para nós é esse aspecto moral, que nos traz a vivência realmente necessária para que a gente consiga essa nossa evolução. Agradeço a oportunidade a todos e um bom dia. Então vamos começar com as nossas perguntas, porque conversando sobre o Espiritismo é justamente para aproveitar os nossos ouvintes, aproveita os nossos ouvintes para tirar algumas dúvidas, as dúvidas que as pessoas têm, aproveita para perguntar para a gente, para que nós possamos aqui responder. Se não puder responder, dar a resposta, nós vamos estudar e vamos trazer a resposta para os nossos ouvintes, porque nós sabemos que a maioria dos nossos ouvintes não são espíritas e muitos têm dúvidas a respeito do Espiritismo. E ligar para nós no telefone 12-3941-9750 ou no telefone 12-3942-9750 para interagir com a gente. Pode mandar perguntas também pelo Facebook, a gente vai lendo aqui no Facebook Live, ou pelo WhatsApp também, no grupo do WhatsApp. E o pessoal já está participando, já temos aqui... O Marcos Gael Gama já entrou aqui, o Domingos, meu pai, mandou um bom dia. A Irene de Souza Santos, bom dia a todos, grande beijo e forte abraço, querido Rodrigo, e do Gustavo, que está lá em Santos nos ouvindo. Um bom programa. O professor Arnaldo, a Adriana Silva, manda um bom dia a todos do programa Vivência Espírita, Marcelo e outros, e os ouvintes do programa. E a Letícia Bá também manda um bom dia a todos. Então, o pessoal já está participando. A Célia, a Regina também entrou, mandou um bom dia, um bom domingo a todos. Então, participe com a gente, mande perguntas por aqui, a gente vai interagindo e conversando sobre Espiritismo. O Rui falou sobre não saber responder perguntas. Se a gente não souber responder, o Livro dos Espíritos tem 1019 respostas. Não, mas então... E nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, nós temos todo o material aqui para responder para os nossos ouvintes, mas tem coisas, né, que criam uma séria dificuldade para as pessoas, e a gente percebe que só o Espiritismo responde, né? Marcelo, vamos então, o que é Deus na visão espírita? Porque normalmente a gente pergunta quem é Deus, né? E o Espiritismo tem o hábito de perguntar o que é Deus para nós espíritas. Na verdade, a gente acostumou, né, a olhar para Deus como uma entidade, né, um ser. A gente ainda tem uma herança, né, de achar que Deus é aquele homem barbudo, sentado no trono. O Espiritismo, ele muda, né? Allan Kardec, com a sua inteligência, seu bom senso, ele muda essa forma. A pergunta dele já é uma pergunta um pouco diferente, então ele pergunta o que é Deus e não quem. O que é Deus nos traz uma forma diferente de pensar. E os Espíritos respondem, a inteligência suprema. causa primeira de todas as coisas. Por aí a gente vai começando a entender o que é Deus para nós, embora a nossa mente atualmente não consegue abarcá-lo, né? Mas os atributos de Deus que Allan Kardec nos traz, eu acho que é a forma muito assim sóbria para que a gente possa começar a compreender o que é, né? Então é importante que a gente possa compreender essa questão de ser a inteligência suprema e realmente a causa primeira de todas as coisas. Cumprimentando ele. A gente lembra que quando Felipe perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, porque Jesus falava, eu estou aqui pela vontade do Pai, o Pai me enviou, eu vou voltar para o Pai, eu faço as vontades do Pai. Então, quando Felipe perguntou a Jesus, então mostra-nos o Pai, aí Jesus olhou para aquela multidão que estava ali e falou, olha, se eu estou aqui junto com vocês, conversando com vocês, passando a vida com vocês, enfim, participando com vocês, vocês não conseguem me ver, não conseguem me entender, eu estando presente, como vocês querem que eu mostre o Pai que vocês nem sequer podem ver? Então, veja, não é que Jesus não sabia explicar quem era o Pai, mas nós mesmos, naquela época lá, 2000 anos atrás, se ele explicasse, a gente não ia entender nada. Não, e até hoje, né? E até hoje Jesus está explicando e a gente não está entendendo nada ainda, né? Essa é a minha opinião, viu Forcato e viu Marcelo? A gente observa que se o pessoal tivesse entendido o que Jesus veio trazer para a gente, o nosso mundo não estaria assim com tanta dificuldade como está hoje, né? A gente ainda trabalha muito com leis de prêmios, né? A gente acha que o prêmio que a gente vai receber por ser bonzinho, acho que Deus está lá anotando aquilo que a gente está fazendo. E a gente sabe que através do Espiritismo, que as leis naturais, elas estão aí, são imutáveis. E a gente precisa compreender o funcionamento das coisas para que a gente tenha uma condição realmente de evoluir. Outro dia achei interessante o rapaz falar, olha, eu só peço a Deus o restinho que ele pode doar para a gente, porque a grande quantidade já deu para todo mundo, então eu só peço aquele restinho que está sobrando aí para ver se Deus olha para a gente e vê a gente, né? Porque ele é tão grande, tão imenso, tão poderoso, que ele dá de tudo para todos. Então eu só peço um restinho. E Rui, mas aí não é egoísmo não, será? Porque tem tanta coisa, é igual aquela pessoa que sempre está querendo, né? Sempre está querendo. Então, já tem tanta coisa para a gente, ele ainda está preocupado com o que falta, ao invés de aproveitar com o que tem, né? O que tem. São as colocações, tá? A visão de cada um, mas são as colocações assim que é própria do ser humano mesmo isso, né? Da gente ter tudo na mão e achar que tem que ter mais, né? Achar que tem que ter mais. Eu penso que essa resposta da doutrina espírita é uma das mais... ele colocou em primeiro lugar, talvez, que seja uma das mais importantes mesmo, se a gente for analisar. E ela não está falando de espiritismo, né? Está falando de Deus. Mas os atributos, quando ele coloca os atributos, a gente começa a analisar cada atributo de Deus, dá para você fazer um livro, né? É onipresente, está em todos os lugares, todo mundo já sabia disso, né? É onipotente, a potência máxima. Agora, quando a gente fala, olha só que interessante. Quando a gente afirma, a doutrina espírita afirma que ele é onipotente, você tira qualquer rivalidade, você tira qualquer rival, você tira o diabo, você tira tudo de fora. Porque se ele é onipotente, não tem outra potência igual. Ele é um único. E não tem outro poder. Não existe outro poder. Então você já elimina isso aí. É o que muitas religiões às vezes trabalham em cima do poder do demônio, do diabo. É porque fica querendo saber quem é Deus. E quando você quer saber quem, você tem que dar um físico, estipular alguém fisicamente para isso. E quando você fala... agora, a maioria sabe que ele é onipotente, mas não pratica essa onipotência. Sim. Tipo assim, mas se ele é onipotente, por que que eu acho que tem alguém que é rival de Deus? Né? Por que que eu acho que tem alguém que existe o bem e o mal? Né? O mal é a ausência de você praticar o bem o tempo todo. Né? Então não existe rivalidade para Deus, é só Deus e acabou. O resto é criação de Deus. Mas o diabo é criação de Deus? Não, mas o diabo que todo mundo pensa é gente, não é um cara diferente, não. São os espíritos que estão usando um corpo físico, esses são os nossos demônios. Né? Exatamente. Então, e outra coisa interessantíssima que eu vejo nessa resposta, é soberanamente justo e bom. Ser soberanamente justo e bom, tudo que existe no mundo é justo. Tudo que está na natureza é justo. Então, eu não posso alegar, por exemplo, que eu estou sendo injustiçado por alguma coisa. Que Deus está me punindo por causa de alguma coisa. Eu tenho que pensar em mim ao invés de pensar em Deus. Bom, peraí. Se eu sei que Deus é justo, tudo que acontece é justo. Não tem nada errado. E tudo que acontece comigo tem uma causa. Tem uma causa. Então, essa resposta ela é bem completa, interessantíssima essa resposta dentro da doutrina espírita, que dá para analisar cada atributo que a gente coloca para Deus. Quer dizer, mas continua sem falar quem é Deus. Não tem jeito da gente saber quem que é. Né? E acaba com todos os desculpismos que a gente possa ter. Né? Não tem mais desculpa para o mal, o diabo, aquilo que me conduz assim, o assado, por que eu passo por isso? É. Então, a gente acaba se revoltando muitas vezes com a situação hoje do país, principalmente, e situações do ser humano. E a gente acaba, se olhar para os atributos de Deus, a gente vai ver que Ele está em tudo, Ele sabe de tudo. E não tem nada que não esteja, como diz Jesus, não cai um fio de cabelo sem que Ele saiba. Então, por que a gente vê que Jesus, que foi justamente o preposto de Deus aqui na Terra com a gente, ele vem mostrar o caminho, vem mostrar o caminho da bondade, do amor, da igualdade, da honestidade, de uma série de coisas. Quem é que faz as confusões no mundo todo é o ser humano. É a ilusão, né? A gente ainda vive da ilusão. Sim, quer dizer, mas o pessoal acha que Deus é culpado de ter miséria lá na África, de ter miséria no Norte. Não, o culpado somos nós, porque a gente vê que Deus dá de tudo para todos. E quem faz essa diferença é o ser humano. A gente costuma olhar para um momento pequeno, né? É. Então, na verdade, se a gente pudesse olhar para uma coisa mais ampla, a gente veria que o bem está presente em tudo, né? Em qualquer situação. E nós também falamos muito, nós não, Jesus falava muito do mundo dos espíritos. É, meu reino não é desse mundo. E nós, espírita, qual que é o mais real? O mundo espírita ou dos espíritos é o mais real do que o mundo material? Forcato responde. O mundo dos espíritos é o mundo primeiro, né? O mundo material é uma consequência. Então, nós temos que entender que nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo. O corpo é apenas uma vestimenta que nós temos momentaneamente para passar algum tempo aqui fazendo experiências evolutivas. Mas nós somos espíritos. E como espíritos, nós somos do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual é um mundo primitivo, né? Mas quem falou isso não é a doutrina espírita. Quem falou isso para a gente? Que, olha, meu reino não é desse mundo. Pois é. Bom, a gente já vem com esses conhecimentos desde Jesus. Só que só agora, depois do Espiritismo, que nós estamos tomando consciência dessas coisas. Que antes a gente ainda não tinha muita noção, né? Lia, achava bonito, mas não refletia sobre o assunto. Mas antes ou até hoje? Porque eu costumo dizer que até hoje nós temos dificuldade para entender que somos um espírito usando um corpo físico. Olha, sim, existe muita dificuldade ainda para algumas pessoas, mas para quem é estudioso do espiritismo, eu acho que já não tem mais essa dúvida, não. O espírita, mas estou dizendo para a grande maioria das pessoas, ainda tem aquela dificuldade. Ah, sim. E tem muitas pessoas que não querem nem que falem em espírito, né? Falou espírito e já, eu não gosto disso. É por isso que quando desencarna fica vagando para cima e para baixo, porque pensa que é corpo ainda, né? Vem dar trabalho no centro espírita. Exatamente, pensa que é corpo ainda. Então tem gente que pensa que é um bolo de carne andando para cima e para baixo. E quando morreu vai continuar pensando que é. Então vai ficar vagando para ir para cima e para baixo, que a gente às vezes pensa que são poucos, não. É muita gente vagando por aí, né? E a partir do momento que você tem esse conhecimento, você tem muito mais tranquilidade para você se ajudar de alguma maneira. Né? Nessa semana nós estivemos lá em Pinda fazendo o encerramento lá da turma do Forcato, levando o grupo Castelã. E até esse assunto, na hora que eu estava falando, eu acho que eu falei sobre isso. Eu tenho um desejo, assim, quando eu morrer, ter certeza que eu morri e saber que eu morri mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante pra gente, depois que você desencarnar, você saber, estou desencarnado. Porque aí você sabe o que você vai fazer. Porque se você não souber que você desencarnou, é uma dificuldade danada. Agora, a partir do momento que você sabe, você vai pedir ajuda para alguém. Vai correr atrás para ser ajudado. Se você não tiver condições de se ajudar sozinho, mas você sabe que você não está mais em um corpo. Você tem condições muito mais... você tem muito mais tranquilidade para se deixar ajudar. Ô Jorge, sabe qual é o maior alívio dos mortos? É descobrir que a morte não existe. Uhum, então, principalmente nós que estudamos o Espiritismo, que já estamos com esses conhecimentos, quando a gente desencarna, como diz, a ficha cai logo. Agora, aqueles que não têm conhecimento, a ficha vai demorar muito mais para cair. Não, mas o que, que significa essa a ficha caiu, Forcato? O que, que significa esse a ficha caiu? É entender, que é tomar consciência que já desencarnou, né? Eu acho muito importante hoje, principalmente dentro da doutrina espírita, a gente que estuda, algo que a gente precisa fazer é trazer, tirar do intelectual apenas. Porque a gente lê, a gente tem muita obra para se ler, para se aprender. Mas ainda estamos mantendo no intelecto. E quando a gente mantém no intelecto, a gente ainda não sente realmente que é um espírito. Como você acabou de falar, às vezes a gente tem dificuldade, a gente pensa que é o corpo, né? Então, essa dificuldade que até dentro da doutrina espírita a gente vai encontrar muito, da vivência real do espírito. Essa é a parte difícil para nós enquanto encarnados. Se é difícil agora enquanto encarnados, descobrir que morreu pode passar 40, 50, 100 anos e eu estou achando que eu estou aqui na Terra ainda, porque a ilusão é tão grande e a gente vive através do intelecto e o intelecto muitas vezes nos atrapalha. Então é preciso sentir, é preciso perceber que realmente eu sou espírito através da experiência, através da vivência. Léon Denis disse que se a gente olhar para nós mesmos como seres que somos imortais, nós temos tudo gravado em nós. Nós temos condições de trazer a informação de dentro. A informação não está fora, né? Os livros trazem a informação, cada livro traz a informação daquele autor, a experiência dele. Mas qual é a minha experiência? O que eu tenho buscado? Eu acho que dentro do Espiritismo é uma oportunidade, através da reflexão, principalmente dentro da escola, quando a gente vai falar de reforma interior, reforma íntima, é realmente escutar os nossos sentimentos. O Herculano Pires não gostava muito dessa palavra, reforma íntima, né? Mas depois, a gente começa a adentrar ou entrar dentro da doutrina espírita, a gente começa a perceber que nós precisamos nos reformar, sim. Quer dizer, nós nascemos perfeito, mas não tanto, né? Quer dizer, nós nascemos, segundo alguns, aí nós nascemos perfeito fisicamente, ou temos dificuldade fisicamente, mas nascemos perfeito. Nós nascemos com espírito, porque sem um espírito no corpo não funciona, né? Então a gente vê que, na realidade, o Herculano Pires fala, esse negócio de reforma íntima, ele não aceitava. Herculano Pires, que era uma pessoa que... Inclusive as traduções dos livros, tinha muito conhecimento. Mas a gente vê que na realidade nós nascemos para mudanças, para se transformar. E essa encarnação que nós estamos aqui é uma oportunidade para isso, né? Certo? Eu tenho comentado sempre o seguinte, nós precisamos de reforma sim. Por quê? Veja, quando a sua casa fica velha, o que você faz? Vai reformar. Você tem um carro, vai ficando velho, você vai reformar. Né? E você só reforma aquilo que está precisando de reforma. Você não compra um carro novo e vai reformar o carro. Você não faz uma casa nova e vai reformar a casa. Você reforma quando ela já está velha. E assim somos nós. Somos espíritos que já vivemos muito, portanto, já somos mais ou menos velhos. Né? Então, precisamos de reforma. Agora, é lógico, né? Nós, espíritos, procuramos fazer essa reforma porque nós já entendemos o processo. Agora, a maioria... ainda não entendeu o processo, ainda está evoluindo ainda, um dia vai também sentir a necessidade de fazer reforma. Nós já sentimos. Com o motor andando, né? Trocar o motor com a máquina andando, né? Então, assim, não pode parar, né? E é o que o Marcel falou, a gente tem que trabalhar e vivenciar o Espiritismo, sim, através da caridade, através de colocando o amor na prática. Não, né? E até para isso precisa experiência, né? Porque são poucos aqueles que nascem bondosos, que nascem praticando a caridade. Tem muitos que precisam aprender, né? Sim. A fazer a caridade. Mas nós temos já pessoas participando? Temos participações aqui. Aqui no Facebook Live, O pessoal está entrando, mandando bom dia. Então a Débora Moura entrou, mandou um bom dia. Professor Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes do programa. Carlos Augusto, mandando bom dia. Estela Alves, a Liliane Santiago, Zé Carlos Mendes, a Nádia Narcisa Bardi, manda bom dia a todos os amigos unidos pela ideologia espírita. A Leila também manda bom dia. Rosângela Costa. O Petit entrou aqui, está assistindo a gente, Fernando Petit. Elvira Lopes manda bom dia a todos os amigos do Vivência. Que alegria a presença do Luiz Carlos Forcato no programa. O Rogério Bilardi, um abraço para todos. O Renualdo Ferreira também está assistindo a gente. Maria Helena mandou um bom dia aqui também. A Adriana Silva, ela mandou um recado aqui, falou: gostaria de convidar a todos, amanhã no Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC, em Santana, estamos recebendo o Grupo Castelã, às 19 horas, continuando a comemoração do aniversário do Centro Espírita Amor e Caridade, 84 anos, olha que legal, que estará fazendo no dia 19/12. E também o aniversário... 84 anos, né? E o Rui foi fundador, é isso? É, eu tive a pedra fundamental do Centro Espírita. O aniversário do nosso Mestre Jesus. É, então, ela deixa esse convite a todos aqui. Só comentar aqui também, o Marcos, o Gaio Gama, mandou... fez uma pergunta, né? Que a gente vai para os comerciais, a gente pode depois comentar sobre ela. Na pergunta 182... Se podemos conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos espíritos, nos falaram que não estávamos prontos para essa informação. Os entrevistados acham que um dia teremos contatos com mais irmãos do universo. Existem seres em outros planetas? Eu acho que é legal até a gente comentar depois do programa sobre a palestra da Sheliana que aconteceu agora no meio do... na quarta-feira, lá na Casa do Consolador, que é um espírito mais extraterrestre. Também domingo, nós tivemos aqui o Ricardo e Gedo, domingo passado Gedo, também, falando sobre ufologia, né? A palestra foi muito boa, a gente vai postar, provavelmente hoje a gente já coloca a gravação da palestra, da Sheliana, que é lá da doutora Mônica de Medeiros, né, da Médium. Foi muito boa a palestra, foi muito esclarecedor, as perguntas foram com uma qualidade excelente também, então... difícil ver perguntas boas também, né? Então, vale a pena assistir a gravação dessa palestra. E na quinta-feira, teve o relançamento do livro que foi escrito pela Marlene Nobre e o Geraldinho Lemos, que foi aquele não será em 2012. Então, eles relançaram o livro, editaram, com um novo nome, mais capítulos... Fizeram uma edição no livro mesmo, ele está um livro maior do que antes, né? E agora chama 2019, o ápice da transição planetária. E isso fala sobre isso que ele comentou aqui também. Depois a gente comenta depois dos comerciais, então, deixar vocês aí na expectativa. Vamos lá então para os nossos comerciais? Vamos. Nós vamos entrar para os nossos comerciais agora com a música do nosso irmão Liralcio. E o título da música é Espiritismo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é fonte eterna, alegria. aberto em flor e fruto, de verdade e de bonança. É árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança, de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime na vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. E ilumina além da morte. E ilumina além da morte. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 36 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, o Marcelo Aparecido Monteiro e o Luiz Carlos Porcato, de Pindamonhangaba, falando sobre o tema Conversando sobre Espiritismo. O ouvinte fez a pergunta, Rodrigo? Sim. A pergunta 182 do Livro dos Espíritos. Se podemos conhecer o estado físico e moral de diferentes mundos, os espíritos nos falam que não estávamos prontos para essa informação. Os entrevistados acham que um dia teremos contato com mais irmãos do universo? Existem seres em outros planetas? O Marcelo responde. A gente sabe, através de Chico Xavier, né, que a gente estava conversando agora no intervalo, sim, a transição, né, planetária e tudo mais. 2019 é um marco, né? A gente sabe que o Espiritismo nunca coloca data. Sim. A gente não tem como colocar datas, porque as coisas que acontecem durante alguns anos. A transição ela é lenta, né? Porque depende de nós. Se nós somos um pouco lentos ainda. Então, não dá para se dizer uma data. Mas a data limite, segundo Chico Xavier, 2019, uma das coisas que a gente vai obter é esse contato. Né, como mais direto, você tinha, né, como colocado agora há pouco, realmente a gente vai, passando por essa fase, receber aí de inteligências que a gente sabe que estão aí, estão no nosso planeta, a gente não sabe mais se é intraterreno, se é extraterreno, tudo se mistura hoje com essas questões. Você citou bem, doutora Mônica Medeiros, tem trazido muitas informações, são valiosíssimas, da interpretação dela, do estudo dela. Então a gente já vê que atualmente nós já estamos sendo contatados, nós já estamos à disposição. Basta que a gente aceite, que a gente se aprofunde, que a gente busque realmente aquilo que tenha um bom senso, né? Dentro da ufologia a gente sabe que tem muitos aventureiros, a gente tem que também compreender isso, mas aliados à doutrina espírita. E é o que o Livro dos Espíritos nos traz, a questão dos mundos, né, da pluralidade dos mundos habitados, a gente tem que se embasar por aí, daquilo que realmente faz sentido, daquilo que não foge, não entra no mundo da fantasia, mas nós, o que nós sabemos hoje, segundo a irmã, se até é um grão de areia. Né? Mas o Marcelo e Forcato, hoje está acontecendo uma série de coisas que há 40 anos atrás era ficção. Né? De você pegar um celular, você se comunicar, tem um falar, computador no bolso. Um computador no bolso. É o tamanho de uma sala. Né? Só que a gente não se apercebe de que está sendo dado todas essas coisas para a gente, para que a gente se prepare. Porque a hora que houver uma comunicação do mundo diferente do nosso, não vai ser surpresa, né? E tem que ir se preparando, né? É, É, Forcato. Realmente, nós vamos nos preparando. Agora, o Rui, com relação a esses aparelhagens todos que nós temos aí, computador, smartphone, essas coisas todas, olha, no mundo espiritual, que como nós falamos agora há pouco, já é um mundo primitivo, essas coisas que nos deslumbram hoje aqui, no mundo espiritual já está praticamente sucateado. Já tem coisas muito mais modernas. Muito mais avançadas. Então, nós aqui somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, lógico, as coisas vão avançando à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos trazendo as coisas do mundo espiritual para o mundo material e vamos colocando em prática, né? Se for analisar, pode falar, Rui. Eu só estou dizendo que complementar também. Quando nós era voluntário na clínica Francisca Júlia, a gente trabalhava num trabalho de cura lá dos doentes. Então, nós tínhamos uma médica que falava, Rui, o que está acontecendo? Tem tanto aparelho sendo colocado nesses doentes aqui, e é coisa de 30 segundos. Mas uns aparelhos tudo diferentes, que o André Luiz falava muito desses aparelhos. Então, era utilizado lá para cuidar dos nossos doentes mentais, né, do nosso doente lá da Francisca Júlia, mas em coisa de fração de segundo, era tratado as pessoas e curada com aqueles aparelhos que a gente nem tem ideia do que é aqueles aparelhos, né? Então não é novidade o que está acontecendo hoje, né? Eu queria complementar, né, até a resposta antes da gente fugir do tempo que ele estava falando, sobre os contatos, né? E já volto sobre o tema da tecnologia. A gente tem um exemplo aqui, o Helder já era um contato que ele falava que era extraterrestre, ou seja, já estavam aqui entre nós. Mas a diferença, assim, o que o Marcelo falou tem razão, em termos de, a gente já está sendo contatado. Sim. Até, por exemplo, a Chiliana é um espírito de um extraterrestre. A gente tem contato, a gente tem relatos de outros planetas. O que a Chiliana disse é que 2/3 dos centros espíritas do Brasil, e espiritualistas, não só espíritas, estão recebendo, sim, visitas de espíritos de extraterrestres, tanto que eles não conseguem nem se comunicar, eles ficam na mesma forma, eles precisam de ajuda, tem até relato nos livros do Jorge também sobre isso. Mas o que o Chico quis dizer lá com a data limite não é cravando uma data, né? Ele não quis dizer que a partir de 2019... numa data X, a gente vai ter, foi como o Marcelo disse mesmo, é uma transição. A partir a partir de 2019, se nós não nos explodirmos em guerras nucleares, aí a gente vai começar um planeta de regeneração, né? Entrar na transição, né? Saindo e entrando. Ou seja, a gente não começou ainda a regeneração. É isso que ele quis dizer, né? Então, mas se for ao contrário, por isso que a gente tem que orar pelos países, pelos governantes dos Estados Unidos, da Coreia, para que não se venha a acontecer uma guerra, porque senão vai ser o contrário. Vai atrasar em 1000 anos a entrada para essa regeneração. E ele diz no livro do Geraldinho com a Marlene Nobre, Marlene Nobre, o Geraldinho, todo mundo conhece. Nobre espírito ou não, quando encarnado? Quando encarnado. Ela escreveu quando encarnada esse livro junto com o Geraldinho. E eles eram amigos pessoais do Chico. Sim. Né? Então eles conviviam com o Chico. Mas ele teve que ir com a gente, né, no programa aqui. Aqui, ela, lá, nessa rádio mesmo, né? Foi na outra rádio. Ela fez medicina junto com o Valdo Vieira. Né? Então, na época, né, quando ele era amigo do Chico. Mas então, e eles dizem, é muito interessante, que o que acontece, se por acaso a hipótese pior aconteça, o Brasil vai ter um papel muito importante no mundo para recepcionar os refugiados do hemisfério norte inteiro, que vai ser, vamos dizer assim, desaparecer, vamos dizer assim, mais ou menos, com essa guerra nuclear. Imagina o poder dessas bombas. Então, aí nós vamos ser provados para ser um não só o coração do mundo, que é o que nós já somos, mas a pátria do Evangelho. Que aí a gente teria que receber, segundo o Geraldinho na palestra que ele deu, que a gente vai publicar também o áudio, mais de 900 milhões de refugiados. O Brasil tem 300 milhões. Ou seja, 2-3 vezes mais a população do Brasil a gente vai ter que receber no Brasil. Né? Então, assim, por isso que a gente tem que mandar boas energias para que não aconteça. Falta pouco, né? Mas eu acho que é importante lembrar também que a transição planetária, segundo a gente conhece, ela ocorrerá. né? Independente da nossa vontade. A gente vai pegar algumas passagens bíblicas da separação do joio e do trigo, quando Jesus conta a parábola da pesca. Tudo isso está ligado a esse, o que o pessoal chamava de fim do mundo, né? Na verdade, não é o fim do mundo, a gente sabe, através da doutrina espírita, que é o fim de um ciclo. Então, esse ciclo ele está sendo finalizado para iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo que a Terra aguarda e está sendo produzido tem relação com os efeitos morais do planeta. Então, aquilo que a gente sabe de tecnologia e tudo mais, a gente recebe, sim, informações advindas de fora, né, e a gente aproveita isso, mas o aproveitamento moral da criatura, a gente diz que é a última oportunidade para muitos que estão reencarnando na Terra. Então, se a gente não der conta nesse momento, nós vamos aí fazer experiências em mundos primitivos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa vibração. Então, é importante que a gente também aprenda essa questão com o coração. Porque, como eu disse há pouco, intelectualmente é muito fácil entender. Você lê, você compreende. Mas vivenciar, fazer essa transformação moral necessária para que o estado vibratório possa ser condizente com a Terra no futuro, esse é o principal. Porque se a minha vibração não for compatível com a Terra, com esta Terra do futuro, a gente fala futuro e é futuro próximo, a gente não estará aqui. Né? Então é importante que a gente tenha noção disso, para que a gente realmente faça o trabalho. A caridade, a gente sabe que, né, Allan Kardec colocou muito bem, fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em movimento, né? Mas o amor ele não pode estar apenas externo, a caridade não pode ser externa. Né? Eu trouxe até um livro, Escutando Sentimentos, onde a gente vai observar no sanatório Esperança, né? No Hospital Esperança, muitos espíritas, inclusive, equivocados, porque fez aquele trabalho externo, mas esqueceu do trabalho interno. Então, a transição planetária, essa questão de conhecer outros mundos, como o ouvinte nos perguntou, né, da condição de nós conhecermos outros mundos e do seu aspecto moral e do seu aspecto terreno, isso com certeza ocorrerá, de acordo com a nossa evolução. Queira ou não queira, vamos chegar lá. Né? Vamos chegar lá. Mas eu acho que é muito importante que a gente possa observar, olhar para nós como seres imortais que somos. A gente sabe que é imortal, mas às vezes não se comporta como um ser imortal. Então é importante que a gente tenha isso sempre na lembrança. Jesus já dizia, vigiai e orai. E a vigilância realmente para nós hoje, principalmente hoje, nesse tempo de transição, é o que vai valer se a gente vai habitar a Terra. Sim. Ou dar uma força para outros mundos. Né? Deixa eu dar uma complementada na resposta do nosso ouvinte. Ele viu a questão 182 e nós vimos assim algo que diz assim, no futuro, né, quando nós tivermos evolução espiritual melhor, com certeza nós teremos condições de ver esses outros mundos. Só que eu queria deixar bem claro que a doutrina espírita não fica em cima do muro quando fala de outros mundos, né? Então ela é clara e objetiva. Se a gente pegar a questão 55, por exemplo, né? Só para deixar bem claro, porque a gente fica. Porque às vezes a gente não estuda a codificação e fica divagando em certas coisas. Às vezes a gente fica assim, pode ser, eu acho que é, ou deixa de ser. Não, vamos ver o que a doutrina espírita fala. Tá lá. Questão 55. Como nós vimos a semana passada, quem estava aqui era um espírito e um ufologista e deixou claro todas essas coisas, né? Então, na questão 55 está lá. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? Olha que pergunta legal. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? Não. Todos os planetas são habitados? Resposta, sim. Resposta dos espíritos é sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Ainda tem um comentário de Kardec ainda. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo, seria, porém, dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil, e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem a posição no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tem o privilégio de ser habitada. Né? Só ela tem o privilégio de ser habitada, sem exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. E a gente sabe que só de estrelas que tem no universo é mais do que as areias do mar que a gente conhece na Terra. Né? Só de estrelas, né? Só de sóis. Imagine a quantidade de planetas que tem e todos são habitados. Até aqueles, você vê, na doutrina espírita, não lembro a pergunta agora, até planetas que não têm sol. Existe até lugar que não tem sol, que é a única, essa fonte de vida que todos nós imaginamos que não dá para viver sem o sol. E fala, não, mas eles têm outro tipo de energia que faz eles viverem. Né? Então, não precisamos ficar em cima do muro quando fala para a gente. Você acredita em outros planetas? Acredita em seres extraterrestres? Mas, acredito e acredito. E o principal ser de outro planeta chama-se Jesus Cristo. Ele não é da Terra. Não. Ele não é da Terra. Né? Antes da Terra existir, ele já existia. Então, ele não é terráqueo. Jesus ajudou a construir, ajudou a arrumar a Terra bonitinha. Então, ele não é terrestre. Ele se tornou terráqueo quando ele veio aqui. Então, não. Ele é também um terráqueo, né? Mas ele é extraterrestre. Mas a Mônica Medeiros, quando esteve aqui conosco, ela fez a seguinte pergunta. Vocês não são extraterrestres? Quer dizer, o espírito não é extraterrestre? Porque a gente sabe que o corpo é daqui, mas é o espírito. Da onde vem, né? E também tem no Evangelho diz que nós temos que habitar todos os planetas. Nós temos que passar por tudo. Provavelmente a gente não vai passar por algum planeta que seja igual a esse. Então não compensa pegar a gente e falar, você vai sair daqui da Terra, você vai para um lugar igualzinho à Terra, a não ser que fosse fisicamente, né? Tipo assim, a gente conseguisse descobrir outro lugar igual e fosse explorar lá, né? Mas no caso de você ter necessidade de ir para um planeta igual, não tem mais. Sim. Agora, com certeza, para os planetas que são diferentes, provavelmente nós vamos passar para lá e já viemos de muitos, talvez também, né? Mas, ô, Rodrigo, qual é a pergunta para o nosso ouvinte, para eles interagirem com a gente? A pergunta para o sorteio é, o espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente? Então, liga aí, já estão ligando. Ó. Ligue para nós ou no WhatsApp do grupo ou aqui no Facebook Live e deixe o seu comentário. Né? O espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente? Deixa a sua opinião aí para nós. Mas agora, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Oi, a gente precisa ir para o comercial. É? A gente precisa fazer um intervalo. Já? Poxa vida, como está passando o tempo. Passando rápido. O pessoal reclama aqui. 2 horas de programa? É? Já estamos 1 hora mais velho do que na hora que começamos o programa. Não, mas só deixar no ar aqui a pergunta. É, alma ou espírito, qual é o correto, o mais correto? Depois do comercial, vocês respondem pra gente, tá? Só comentar aqui que a Fátima comentou sobre a reforma íntima. Ela falou, não é fácil, mas é maravilhoso fazer a reforma íntima. Eu só tenho a agradecer a Deus e aos meus mestres do CELI, Centro Espírita Laços Eternos, em Taboão da Serra. Obrigado pela participação aqui também. Ah, a Adriana Silva mandou o endereço lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Então é Avenida Rui Barbosa, número 1046, Santana, São José dos Campos. Então é 85 anos que está fazendo. Então, quem quiser lá, é amanhã ou é hoje? Amanhã, às 19 horas, lá aqui em São José dos Campos, na rua Rui Barbosa, número 1046. E só para também para falar aqui, o Vicente Teixeira mandou um bom dia. Como sempre, sendo abordado excelentes temas, parabéns ao programa. E a Cida Sisto respondendo a pergunta, se o espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente. Acho que está ajudando muito mais, porque está sendo mais divulgado e está caindo o tabu de assumir que somos espíritas. Né? Então, antes as pessoas tinham vergonha. Né? Então, obrigado pela participação. Ô, Rodrigo, só antes de entrar o comercial, queria agradecer a Elvira, que citou meu nome aí. Viu, Elvira? Saudades, viu? É, só para a gente também, como a Adriana já falou da apresentação do Grupo Castelã amanhã, lá no Amor e Caridade, vamos atualizar a nossa agenda aqui, porque senão a gente acaba esquecendo. Hoje, hoje, dia 18, o Grupo Castelão estará, dia 17, né, hoje, no Pequeno Templo, às 18 horas, então, a apresentação do Castelão na confraternização lá no Pequeno Templo. Amanhã, o Pequeno Templo fica na Rua das Antilhas, número 30, né, na Vila Rubi, ali atrás do Sesc. Dia 18, amanhã, no Amor e Caridade, às 19 horas, Avenida Rui Barbosa, número 1046. Na terça-feira, no Espaço Dr. Camilo Salgado, às 19 horas também, na Rua São Jorge, em Santana. Dia 21, na Fraternidade Irmão Rafael, às 19h30, aqui na Rua Caio Madureira, na Vila Piratininga. E no dia 24, nós teremos o nosso Evangelho de Natal, nosso aqui da Doutrina Espírita, aqui de São José dos Campos. Né? Domingo, né? No domingo, dia 24, lá. Quem vai ser quem vai fazer a preleção vai ser o Pedro Melo, o nosso irmãozinho Pedro Melo, da Vanguarda, que é um garotão fantástico, né? Ele trabalha comigo no Ismael, é da líder da mocidade lá no Paulo de Tarso. E também muito ativo na doutrina. Ele esteve passeando lá na Inglaterra, né? Só mandava a postagem de castela, de coisas maravilhosas lá, viu? Então nós temos que explorar esse lado dele, que foi essa viagem que ele fez à Inglaterra. Isso. Então nós convidamos ele e ele topou, porque ele está de folga no dia 24, ele estará de folga. Botaram ele para trabalhar no fim de ano, né? Então, ele saiu da a Vanguarda, deu moleza para ele, vocês botaram para trabalhar. Botaram para trabalhar, falou, já que você não vai trabalhar, então você vai fazer a preleção para a gente. Então nós teremos lá a preleção a partir das 19 horas na AME, Rua Doutor Oscar Strauss 350, e já faz alguns anos que a gente se reúne, os espíritas, para comemorar o aniversário de Jesus. Então o Pedro Melo vai fazer a preleção, nós teremos também o Grupo Castelão fazendo a harmonização, nós teremos lá uns intercâmbios mediúnicos com mensagens psicográficas, o Ari Rangel falou que vem, então com certeza ele deve receber alguma mensagem lá. A Lindalva já disse também que vai lá fazer, a Fernanda também da Casa da Marcela, a Lindalva e a Fernanda da Casa da Marcela estarão lá à disposição da espiritualidade também, e mais alguém também que possa fazer algum tipo de psicofonia. A gente é sempre agradável o nosso Evangelho de Natal. E o que a gente queria, Rui, era que as outras casas se propusessem a fazer o Evangelho de Natal também, né? Podia aparecer alguém lá e falar, o ano que vem quem vai fazer somos nós, né? Sim. Não seria legal? Não, e que também participasse, né? Porque não é só para a AME esse Evangelho. Não, o Evangelho de Natal não é da AME. É na AME, não é da AME. É na AME. A AME cede espaço. É do movimento espírita. Movimento a gente que, né? Por isso que esse ano quase que eu não faço, porque o pessoal já estava achando que era o Evangelho do Jorge. Mas eu falei, então não vou fazer. Estava todo mundo pegando mal comigo. Eu falei, mas eu não ia mesmo. Eu não ia mesmo fazer. Mas aí o pessoal da AMC reuniu e falou, não, nós vamos fazer assim. Eu falei, agora não é meu o Evangelho, então agora eu vou ajudar. Daqui a pouco vai falar que o Evangelho é segundo o Jorge. Exatamente. Então, poxa, sabe? Nossa proposta era que o movimento fizesse cada ano em um lugar. Se quiser fazer na AME, faz, mas que alguém tomasse a iniciativa. Então, se alguém, alguma casa, quiser fazer o Evangelho, só chegar lá pra gente no dia 24 agora e a gente organiza, né, Rui? Nós já fizemos. Sim. Teve gente até que prometeu pra gente que ia pegar pra fazer, mas nem deu as caras, você lembra, né? Nem vou falar quem quer pra não pegar mal. Perder tempo com isso. Exatamente. Né? Eu acho que nós vamos fazer, nós vamos assumir, depois não apareceu de jeito nenhum. Então, o próprio, os anjos não falaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, né? Então nós temos que trabalhar com os homens de boa vontade. Os outros, se quiserem, tudo bem, se não quiser, problema não é nosso, né? E tem mais uma palestra musical para a gente encerrar o ano, mas aí não é com o Grupo Castelão, é só eu e o Luiz, no dia 27, na Casa da Prece, lá em Jacareí. Estou falando aqui, senão a Ludmilla e o Hélio depois pegam mal comigo se eu não falar, né? Então vamos para o nosso intervalo comercial, com a música agora do Carlinhos Conceição, Espiritualidade. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus,

E a passagem de Jesus na Terra é um marco na nossa vida. Ele nos deixou ensinamentos que não é para ser vivenciados apenas no Natal. Mas o Natal nos serve, muitas vezes, como alerta. Olha, esse é o momento. Né? E justamente ele está no final de um ano, para dar aquela ideia, né? Aquela mente coletiva que muda um pouco no final do ano. Projetos novos e ideias novas vão surgindo, mas que muitas vezes morrem na praia, morrem no início do ano, porque a gente não vivencia o Natal. É importante que a gente possa vivenciar o Natal todos os dias da nossa vida. É importante lembrar que Jesus é o presente que Deus nos deu nesse Natal. Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o momento, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com nossos queridos amigos, o Marcelo Monteiro e o Luiz Carlos Forcato, da cidade de Pindamonhangaba, voluntários, dirigente, trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Jorge, nós temos aqui uma série de participação dos nossos ouvintes. Então, nós temos aqui o Zenildo Rodrigues. Ele está trabalhando aí na Esplanada. Manda um abraço a todos e diz que o programa está muito bom. E terça-feira vai ouvir o Grupo Castelã lá em Santana. Um abração para o Zenildo. Ele é do Centro Espírita. Ele é de Santana. Ele é lá do nosso lar. Do nosso lar. A Iracema Vito Ivamoto, ela está respondendo a pergunta. Ela acredita que sim, porque há 10 anos ela e outras pessoas não acreditavam que a vida em outros mundos. Né? Que o Espiritismo serve para mudar as nossas vidas, né? Nós temos aqui o Arlindo Teodoro, lá da Vila Cândida, deseja para o senhor Rui, para o Jorge e Rodrigo e família, boas festas, está ouvindo o programa. E nós temos aqui o Arnaldo Pardal, que depois que vocês responderem sobre o que é alma, o que é espírito, ele está fazendo a pergunta aqui da 132. Existe no homem outra coisa que além da alma e o corpo? Esse é o Pardal, nosso querido amigo Pardal. E só antes da gente o bom português. Hein? Antes da gente responder, só comentar aqui que o Ari Rangel mandou uma mensagem aqui faz um tempinho também, no WhatsApp. Ele mandou: bom dia, irmãos vivencianos. Um forte abraço a todos e ao nosso sempre querido Forcato. Um excelente domingo a todos. Também tem o Adolfo Mazala, né? Respondendo a pergunta. O Espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente. Ele fala que o Espiritismo, na medida que avançar na humanidade, tende a auxiliar mais e mais. Um grande abraço ao querido irmão Forcato e à equipe dos vivencianos, né? Adolfo Mazala. A Cida Ferreira também respondeu. Ela manda: bom dia a todos. Vejo hoje uma maior aceitação do Espiritismo, por isso tem ajudado mais. Abraço a todos e um Feliz Natal, Barbosa e Cida. Manda aqui também o Wilson e a Lígia. Manda: bom dia, Jorge e equipe. Bom dia ao Marcelo, Luiz e a todos os vivencianos. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado. Quanto à pergunta, penso que as pessoas são ajudadas pelo Espiritismo sempre. A diferença é que hoje temos mais meios de informação e a velocidade com que recebemos novas descobertas e informação do mundo dos espíritos é muito grande. Ou seja, temos mais oportunidade de acesso a novos aprendizados. Bom domingo a todos, abraços. Aí ela vai colocar no sorteio também. Tá certo, Wilson e Lígia. Obrigado pela participação de todos vocês. Bem, só para dizer que a semana que vem... nós estamos querendo fazer um programa... Nós estamos querendo, né? Pode ser que as pessoas não topem aí, não tem jeito. Ah, sim. Que os ouvintes sejam os convidados do programa, né? Então, no nosso objetivo é fazer um programa onde os ouvintes liguem para nós e façam o programa junto com a gente. Então, nós não teremos um convidado específico aqui. Né? Então o ouvinte vai entrar no ar. Agora, o tema do programa será: quando é que Jesus nasceu na sua vida? né? Ou então, esse. Quando Jesus nasceu para você. Para você, né? Quando Jesus nasceu para você. Então, pode ir pensando nas suas respostas, nas suas explicações, no seu... vai pensando logo, né? Porque está cheio de gente que fala de Jesus, mas Jesus nunca nasceu nela. Então, é isso que a gente tem que pensar para conversar isso aqui, abrindo os microfones para os nossos ouvintes, para eles darem as suas opiniões, fazerem as suas colocações. E não é como a gente faz. A pergunta do dia é essa, quando Jesus nasceu para você. Não é isso. É, o tema do dia será esse. Então, a gente abre para a pessoa falar, contar alguma coisa. Para falar dela, né? Para falar dela. Exatamente. É. Tá bom? E criar coragem e falar, né? E criar coragem e falar. Então o programa vai ser... Nós tivemos essa ideia aí. O Rui teve essa ideia, passou para mim. E eu achei muito legal. Ele queria falar sobre... O Rui queria falar sobre isso, né? Vamos fazer aquele programa e tal. Eu falei, então, tudo bem. Vamos fazer, mas vamos botar o ouvinte para ele. Sim. Fazer o programa para a gente. Não, eu comecei a fazer um levantamento aí na minha vida, viu, Jorge? Nossa, quantas vezes Jesus nasceu para mim, viu? Mas o mais importante foi quando eu tinha 7, 8 anos, né? Foi quando Jesus realmente nasceu, né? Mas vamos lá. E daí, como é que fica a pergunta que nós fizemos para depois nós respondermos ao nosso amigo Pardal? Alma ou espírito? Alma ou espírito, qual é o correto, né? O Rui, a resposta é sim. É o Forcato que está falando. Porque vamos falar, porque senão o pessoal que está nos ouvindo não sabe quem é o Forcato, quem é o Marcelo. Tudo bem, então agora é o Forcato que está falando. O Rui, a resposta, como eu disse, é simples. Alma é o nome que nós damos para o espírito quando está encarnado. Então, eu, espírito, quando eu estiver no intervalo entre uma vida e outra, eu sou realmente espírito. Quando eu retomo o corpo físico, aí eu sou uma alma encarnada. Tá, então respondendo agora ao Arnaldo Pardal, que ele está fazendo a pergunta de 135 do Livro dos Espíritos. Existe no homem outra coisa além da alma e o corpo? O seu Arnaldo de Jesus Rama Pardal, bom dia. Nosso grande companheiro de viagem, né? Pois é. Então, Arnaldo, respondendo não para você, mas para alguns ouvintes, né? Nós somos espíritos e temos, no momento, um corpo físico. Então, nós somos essas duas coisas no momento. Agora, para unir o espírito ao corpo físico, é necessário que hajam corpos intermediários para fazer essa união. Porque o espírito é uma coisa tão sutil, tão fina, vamos dizer assim, que não tem como unir ao corpo físico, é uma coisa material e muito grosseira. Então, para fazer essa união, existe o que nós chamamos de perispírito, que são corpos intermediários, que ele chega a ser tão sutil próximo do espírito e tão grosseiro próximo ao corpo físico, para que possa fazer essa união. Tá? Então, basicamente é isso. É espírito, perispírito e corpo físico. Perispírito por quê? Peri quer dizer em volta. Então, envolve o espírito. E só para lembrar, né, que a alma é o espírito encarnado, é o espírito mesmo, não é o perispírito, né, que a gente às vezes confunde. Então, é o apelido do espírito, é a alma quando a gente está encarnado. Né? Pois é, exatamente. E para outras religiões, eles só falam em alma, que às vezes quase não falam muito em espírito, né, Jorge? Eu penso assim, talvez tenha um significado tão importante isso aí, que até hoje eu não alcancei direito ainda essa diferença, né, porque para mim é a mesma coisa também. A gente só está... Antigamente até eu confundia. Quando falava, não, a alma é o espírito encarnado, eu falava, mas peraí, mas nós não já temos perispírito? Eu ficava confundindo uma coisa com outra, né? E na realidade, é só para falar de uma maneira mais vulgar, é isso mesmo, ó. A alma é o apelido do espírito quando ele está encarnado. Então, quando a gente está encarnado, a gente não tem espírito, a gente tem alma. Né? Quando a gente desencarna, a gente deixa de ter alma, a gente tem espírito. Mas o perispírito continua sempre. Né? Mas é meio confuso. Mas vamos acreditar que nós somos espíritos encarnados que nós apelidamos de alma, né? Tudo bem? É só uma nomenclatura, né? Mas isso no fundo não quer dizer nada, né? Mas me diga uma coisa, como o homem participa do mundo material e espiritual? Como é que ele participa, Forcato? Olha, Rui, nós, como espíritos, precisamos evoluir. Aliás, a finalidade é evolução, né? Então, a evolução, ela se processa no mundo material. Então, de tempos em tempos, a gente encarna para fazer experiências no mundo físico. E vamos acumulando experiências. Desencarnamos com as experiências adquiridas, passamos um tempo no mundo espiritual, que é o intervalo, né? Isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com o grau evolutivo. Aí chegamos no mundo espiritual, fazemos uma porção de análise, analisamos o que fizemos na Terra, o que deixamos de fazer. Aí programamos, bom, na próxima encarnação eu vou complementar isso, ou vou fazer tal coisa que não tinha feito. E assim vai indo. Então, na verdade, nós, as experiências físicas, elas são, vamos dizer assim, como uma escola. Nós, quando a gente renasce, quando a gente encarna, é como se a gente entrasse numa escola. Passamos um período na escola, aprendemos uma porção de coisas e voltamos ao mundo espiritual com aquele aprendizado adquirido, né? Aí depois nós vamos entrar naquela pergunta, por que que nós reencarnamos, né, Jorge? Mas Marcelo, quer falar alguma coisa sobre isso? O Marcelo gostaria de complementar o que o Forcato falou? Não, na verdade, né, a pergunta dele foi sobre também a manifestação que nós temos no mundo espiritual, no mundo físico, né? Para que a gente possa manifestar, como o Forcato bem disse, no mundo físico, nós precisamos realmente do corpo, né? E a manifestação do mundo espiritual nós também fazemos o tempo todo. Mesmo encarnados, a gente está manifestando no mundo espiritual, porque nós somos um espírito, embora a gente chama que meio aprisionado, né, no corpo, mas, por exemplo, é um tema bem longo também que a gente não vai entrar aqui agora, mas durante o sono, o espírito se desprende, ele se sente livre, então ele pode se manifestar no mundo espiritual. Então, todas as noites, quando nós dormirmos, né, o corpo físico, enquanto descansa, o espírito, que não há necessidade desse descanso, ele vai realizar algumas experiências no mundo espiritual. Então, é importante que a gente saber, lembrar sempre, somos um espírito. Né? E nós somos muito assediados também por espírito através do nosso pensamento, né? O assédio, ele realmente ocorre o tempo todo, né? O Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre as influências, e essas influências são muito maiores do que o que nós imaginamos. É por isso importante o autoconhecimento, né? Saber o que é nosso, saber o que é externo, o que é do outro, para que a gente possa realmente separar uma coisa da outra. Mas eu acho que o mais importante é ter nosso pensamento sadio, né? Pensamento bom. Já que o pensamento ruim atrai amigos ruins. Pensamento bom atrai amigos bons. Já que o pensamento nos conecta, né? Através do pensamento nós conectamos com a sintonia que a gente está emanando. Uma pergunta assim bem... no sentido de um sentido lógico, se a gente fosse imaginar. Toda vez que a gente fala no mundo espiritual, a gente fala em grandes coisas. Tudo que vem para a Terra vem do mundo espiritual, né? Tudo que nós temos aqui veio de lá, né? Então a gente deduz, foi o que foi falado desde o começo, que o mundo espiritual que é o primordial, que o mundo espiritual onde tem tudo. Se lá tem tudo, se lá tem escola, se lá tem todas as ciências, se lá tem tudo que a gente pode imaginar, Forcato, por que que eu tenho que reencarnar? Não podia ficar só lá. Ô Jorge, é realmente interessante. Como nós dissemos, no mundo material nós fazemos as experiências, né? No mundo espiritual a gente tem o aprendizado, é como uma escola. Tem a escola teórica e escola prática. Então, na Terra, no mundo material, a gente põe em prática. Agora, por que nós precisamos reencarnar? Olha, ainda existe muito mistério em tudo isso, né? A gente não sabe tudo também. E também não vamos dizer por que que Deus fez desse jeito. Nós não temos como dizer como que Deus teria que ser feito as coisas, né? A gente vê que essa parte, como a gente, quando faço minhas palestras, eu digo, olha, para ter um filho precisa a união de um corpo, de um homem e de uma mulher. Agora, com o sistema moderno, não precisa, talvez até através da inseminação artificial, aquela coisa toda. Mas o corpo é carne gerando carne. Mas e o espírito? Onde está esse espírito que não está sendo gerado na hora da carne? Esse espírito já existe há muito mais tempo, com muito mais experiência, com muito mais conhecimento. Ô Rui, nós temos um trabalho só a esse respeito, e se a gente for falar disso aí, nós vamos ter que ter mais 2 horas de programa. Ah, sim. Então não tem jeito. Mas o espírito é criação do Criador. né? Quer dizer, Deus cria pensando. Da mesma forma que nós, quando pensamos, nós criamos as coisas, Deus pensando cria. Pelo menos é o que nós aprendemos, né? Então, o Espírito está sendo criado constantemente, povoando os vários mundos do universo. E por falar em mundos do universo, vamos voltar um pouquinho no assunto que tivemos aí umas meia hora atrás. Nós temos o nosso Sol, né, onde temos nove mundos em volta do Sol, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que foi desclassificado agora, né, então não é mais planeta. Bom, mas então vejam, temos um Sol com esses oito planetas. É, que nós conhecemos, né? Que no, do Sistema Solar. Só que a galáxia que comporta todas as estrelas que nós das quais nós fazemos parte, que é a Via Láctea, tem mais de 300 bilhões de galáxias. E cada galáxia com mais de 300 bilhões de estrelas. E cada estrela é um Sol, igual o nosso. Quer dizer, não totalmente igual, porque o nosso Sol é um minúsculo Sol do Universo, né? Todas as estrelas que nós vemos, elas são muitas vezes maiores que o Sol, porque se fosse do tamanho do Sol, pela distância a gente nem veria. Então, cada estrela dessa comporta uma quantidade de mundos em sua volta, como o nosso Sol. Então, vocês vejam bem, é uma quantidade infinita, não tem como a gente definir números, né? Então, só no Sistema Solar, que nós temos oito mundos, existem satélites de planetas que já são um mundo de regeneração. Quer dizer, já está num estado mais avançado que o nosso aqui. Então, como aquela pergunta que foi feita anteriormente, até é bom a gente comentar de novo, existem, então, uma infinidade de mundos no universo. Muitos deles estão nas mesmas condições nossas, tem mundos inferiores a nós, tem mundos muito superiores a nós, e é lógico, esses espíritos de mundos superiores a nós, muitas vezes eles interferem em nossa vida, eles procuram nos orientar, nós estamos sempre, sim, recebendo intuições de espíritos superiores, que vem de outros mundos, de outros planetas, e que com aquela missão de ajudar, de colaborar com a evolução do universo, né? Então, veja, é uma coisa que, se a gente for entrar nesse assunto, vamos ter que ter umas duas horas de programa. A Regina Vilhena, aqui do Satélite, está dizendo que o programa está ótimo, principalmente o momento Gigavale. A mensagem foi muito boa e importante. Cumprimenta a todos e agradece a presença do Forcato e do Marcelo aqui conosco. A gente falando um pouco sobre a encarnação, né? Eu acho que é importante a gente saber da nossa importância, né? Aqui o Livro dos Espíritos, ele nos traz essa informação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nesta mesma ação um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então a gente vem evoluindo, né? A gente vem fazendo experiências nos reinos inferiores, reino mineral, reino vegetal, reino animal, e neste momento fazemos a experiência do reino hominal. Então, da maneira como a natureza se encadeia, né? Na perfeição que é, e Deus nunca para de criar, e onde nós atingiremos, nós ainda não temos condições de imaginar, mas segundo os espíritos, nós estamos a caminho da perfeição, perfeição relativa, mas ainda assim nós temos muito o que conhecer de mundos ainda, como o Forcato disse, mais avançados que o nosso, e essa escala infinita de mundos, né? Nós nunca paramos de progredir, já que o tempo não existe, né? É infinito. Então, infinitamente, estaremos progredindo. Somos ainda crianças, né, espirituais, aprendendo através das experiências aqui na Terra. Mas, daqui a algum tempo, estaremos fazendo experiências em novos mundos, em novos orbes. Mas, importante lembrar que a experiência que vale para nós é de hoje, né? Não podemos esquecer o presente, né? O momento que existe, como o tempo não existe, no futuro, passado, tudo se mistura. Então, precisamos lembrar que o presente é o que vale para nós. O que nós estamos fazendo dele hoje é que realmente tem esse valor na questão evolutiva. Então precisamos lembrar que o presente é o que existe e ele é eterno. Quer dizer que você concorda, então, que o presente é um presente dado para nós. É um presente, com certeza. E é eterno. Quando a gente fala do plano espiritual, tirando fora os lugares ruins, que são as trevas, são esses lugares, né, que só são visitados, a gente só tem a oportunidade de conhecer esses lugares porque os espíritos bons vão lá e visitam. Então, a gente está acostumado muito a lidar, nas nossas literaturas, com espíritos bons, com as cidades, com as colônias, com as cidades onde as pessoas já são bem mais evoluídas, onde você vê bondade, onde você vê um monte de coisa. Então, as nossas imperfeições dificilmente conseguem se manifestar em lugares perfeitos, né? Se pegar a gente ruim do jeito que nós somos, colocar a gente num lugar perfeito, nós vamos ficar daquele jeito lá. Nós não vamos nos tornar perfeitos, mas nós vamos viver aquilo ali. Se adaptar, né? Se adaptar aquilo ali. Mas dentro de nós ainda somos imperfeitos. Só dá para mim combater essas imperfeições se eu ficar num lugar imperfeito. Isso aí é na matéria, não tem jeito ainda de você, né? Então, quando eu estou na matéria, o que que acontece? Eu sou colocado frente a frente com essas imperfeições para poder depurar elas. É por isso que a gente precisa estar aqui na matéria. Porque se eu não ficar num lugar onde é imperfeito para você combater, porque é muito fácil a gente bater a gente abraçar um amigo. É muito fácil. Então, como diz assim, né? A gente, para ser feliz, tem que ir para uma montanha isolada e ficar lá meditando, né? Uhum. Na verdade, sozinho, achando que, de repente, vai ter paz. Uhum. A gente acha que a paz está externo. Está nos lugares maravilhosos, paradisíacos. Uhum. Mas a paz é íntima, né? É algo nosso. Então, quando nós somos colocados realmente, como é bem citado, né? No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente realmente entenda o que é necessário para a nossa evolução. Mas um exemplo disso, Rui, é no centro espírita. Existe lugar melhor do mundo que a gente ficar? Nossa. É tudo bonitinho, né? Tudo amigo. É Jesus tudo... para lá, Jesus para cá. Só, né? É só uma vez por semana que a gente se encontra, dá tudo certo, tudo bacana, todo mundo está falando a mesma coisa. É perfeito aquilo ali. Perfeito. Só dá problema quando tem problema de eleição, quando tem essas coisas, né? Quando alguém tem que assumir isso, que assumir aquilo. Mas o normal, nos dias de trabalho, é uma perfeição. Quer dizer, é uma família perfeita que está ali. É como o plano espiritual. Você vai para certo lugar legal, você não consegue... Agora, nós somos bonzinhos porque nós estamos lá no centro espírita? Não, o que está dentro da gente é o que vale. A primeira olhada diferente que dá para a gente já quer revidar, a gente já quer tudo. Então, a gente só consegue exercitar isso para melhorar na frente de todo mundo. Né? Não, e depois tem outra, Jorge. O grande problema do ser humano é quando ele está sozinho. Então, a gente vê que quando ele está sozinho, aí vem... A parte de sexo, a parte de doença, a parte de inveja, vem todas aquelas coisas que aflora. E o indivíduo, há uma grande dificuldade, que a gente até costuma dizer na nossa palestra, é a nossa luta interior para a mudança. Porque quando você está sozinho, aí que é o grande problema, né? Que você precisa tomar cuidado, porque você pode ter bons companheiros e pode ter más companheiros, vai depender de você, né? É que a gente vê, por exemplo, tem um fulano, o cara é pastor, o cara é isso, aqui, daqui a pouco está fazendo cada coisa absurda, até dentro da doutrina espírita, né? Fala, poxa vida, mas o que, que aconteceu? Aquele cara, ele é tão bonzinho e depois faz uma coisa dessa, mas acontece que o seu interior é que precisa ser trabalhado e que muitas vezes não é trabalhado, né? Então cria-se uma série de problemas. É uma coisa, no exterior é uma coisa e no interior é outra. Tem que reformar internamente, que é reformar íntimo. E não só aparecer o livro a capa, né? E como espíritos que somos, nós sabemos que no mundo espiritual não tem esconderijo, não tem máscara, né? Então quando a gente, vamos desencarnar, nós já desencarnamos muitas vezes, né? Mas esquecemos a experiência quando estamos encarnados, que muitas vezes a gente recebe aquele choque, né? De repente eu achava que tudo que eu fazia era bom, e, de repente, eu estou num lugar que, eu não mereço isso. Eu costumo até brincar dizendo, olha, se vocês quiserem saber se eu sou um bom espírita, não vai perguntar no centro espírita, vai perguntar para minha mulher e para meus filhos. Se vocês falarem, não, meu pai é uma boa gente, ele não precisa nem falar que você é espírita, mas meu pai é muito bacana, então vocês podem acreditar que eu sou um bom espírita e um bom pai e um bom marido, mas... Pergunta pra minha mulher, né? Eles perguntavam no centro espírita. Aí é fácil, né? É o que a gente chama de janela de Johari. Você já ouviu falar isso? Janela de Johari é uma coisa que usa mais no meio de relações humanas, mais empresarial, que mostra que cada pessoa tem uma visão de você de forma diferente. A sua esposa tem uma, seu filho tem outro, o seu chefe tem um, o seu funcionário tem outra visão. E é natural. Nós somos adaptáveis, nós nos adequamos ao meio, né? Então, dificilmente a gente vai ser igual em todas as janelas, né? Então, é difícil você tomar como a sua personalidade como base numa opinião somente, né? Então, assim, e é difícil que nós também temos outras, né? Então, é para a gente poder saber, por isso que a gente precisa também de ajuda externa. Né? A escola de aprendiz é uma coisa que ajuda muito a gente olhar para dentro, mas também vendo de outros olhos, também não só o lado profissional, pessoal ou espiritual. Né? Mas tem uma coisa, viu? Quando a pessoa é boa, ele é bom em todo e qualquer lugar. Ele pode ser um bom, porque inclusive a própria André Luiz, ele fala, se você... todos nós somos médium, então o médium é um bom professor, um bom pai, um bom filho, quer dizer, então ele diz que a pessoa boa é boa em todo e qualquer lugar, só que nós somos ator, né? Sim. Nós estamos aqui no mundo num palco e em cada lugar você tem que agir de forma diferente, mas não... Até para não ferir consciência. Sim, né? Senão... mas você pode ser um cara bom, e até na... trabalhando numa prisão, você pode ser uma pessoa boa, mas honesta, séria, porque tem gente que ele... por exemplo, a gente costuma até brincar dizendo, olha, a linha que separa o policial do bandido é muito tênue, é muito fininha. Assim como você vê que tem muita gente que vai trabalhar com idoso, mas ele não gosta do idoso. Ele vai lá, ao invés de trabalhar corretamente com o idoso, ele vai lá para judiar, vai lá para... ou para receber o salário, bater, né? Então, ele não quer trabalho, quer emprego. Não, mas porque a pessoa, quando é boa, ela é boa em todo e qualquer lugar. Exato. Tá? Então, a gente vê que, agora, isso não quer dizer que você tem que ser a diferença de bom e de bobo. Né? Porque tem pessoas que acham que nós, como religiosos, como espíritas, somos bobos. Então, tem gente que vem com cada papo furado, com cada conversa com a gente, e fala, pô, meu amigo, peraí. Aí a pessoa pergunta, mas você não é espírita? Bom, eu sou espírita, mas não sou bobo. Que tem diferença, né? E a Sonira entrou aqui no nosso Facebook Live, mandou um bom dia, lá de Poço de Caldas, né? Mandou um bom dia a todos. O espiritismo sempre ajudou muitas pessoas. O diferencial é que hoje a divulgação é bem maior e a aceitação também. Então, sobre a pergunta para sorteio, se o espiritismo... atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente. Já corrigimos antigamente aqui, hein, professor Arnaldo? Deixa um recadinho aqui também. Tinha um erro de digitação. Quem entrou aqui também, o Maurício Tomé, mandou um bom dia a todos. A Áurea Rueda fala, eu ainda estou bem crua nesse sentido, mas como está me ajudando muito. Mas acredito que está dando bastante, derrubando tabus, respondendo a pergunta também. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, entrou aqui, mandou um bom dia, meus nobres amigos, Rui, Jorge, Rodrigo, e também um grande abraço ao Pedro Melo, então, que a gente tinha comentado o Pedro Melo na divulgação, né? Que é um grande repórter, um jovem agradável, como amigo, sou fã. Ele postou quando a gente estava falando do Evangelho de Natal, que o Pedro vai fazer a preleção. A Dolly Cassal manda um bom dia a todos. Aqui também o Marcos Gael Gama, o Sérgio Vasconcelos entrou, mandou um bom dia. O Sérgio Santos, lá de Uberaba, cantor, nosso amigo. Meus grandes irmãos do Vivência Espírita, um afetuoso abraço de paz. Daniel Raimundo também entrou aqui, mandou um bom dia, vivencianos. Bom domingo a todos. Eu acho que está ajudando muito, sim. Principalmente pela quebra de paradigma, podendo assim ser cada vez mais divulgado e aceito, no caso do espiritismo. Né? Elaine Ramos, também respondendo a pergunta, sim, hoje o espiritismo está sendo mais aceito, por isso que tem ajudado mais as pessoas de diversas crenças no esclarecimento e em confortar os corações. Cristina Paulino está assistindo a gente aqui também. Arlete, lá esposa do professor Arnaldo, que esteve aqui com a gente também, da Mãe Girafa, né? Da ONG Mãe Girafa. Eu e o Arnaldo estamos assistindo juntos. Eu aprendi muito, admito que esse trabalho é muito esclarecedor. Ela até deixou uma pergunta também. No caso de traição entre um casal em que o homem é promíscuo, o que dizer para a esposa, que no caso é uma amiga dela, né? Acho que é um caso... Detalhe, ela perdoou 3 vezes, né? Então depois vocês puderem comentar alguma coisa também, seria interessante sobre esse caso de traição na visão espírita. Bom dia, Vivência. A Ivone Moreira também mandou um bom dia, Vivência Espírita. Ótimo domingo a todos. Né? A Ieda Bastos, a irmã do Helder, que a gente tinha comentado aqui, a gente está comentando sobre ufologia, não tem como deixar de comentar nosso irmão Helder. Ela entrou aqui e mandou bom dia ao grupo. Por muitas pessoas de diversas religiões vêm me procurar para perguntar algo sobre a doutrina. Então, por isso é que vejo como a doutrina está bem aceita. O pessoal está participando bastante aqui, Rui. Tá muito legal a participação de todos vocês. Só comentar aqui que a Ivone Moreira deixou uma mensagem aqui, falou: a nossa doutrina cresceu muito, a evolução da informática ajudou muito nos estudos e esclarecimento de muitos que não sabiam o que era espiritismo. Estamos evoluindo e mais aceito na humanidade, e as pessoas procuram por serem ajudadas em indicação de outras pessoas. Isso quer dizer que está cada vez mais as pessoas sabendo. Porque antes, para saber do espiritismo, tinha que ir numa casa espírita, né? Sim. Agora, a pessoa entra na internet e já sabe tudo sobre o espiritismo, e isso tira um pouco o véu, né? Então, agradecer a participação de todos vocês aqui no Facebook Live. Mas, o Rodrigo, a gente precisa dizer para os nossos amigos que a doutrina espírita não é feita de fenômeno, certo? O fenômeno que eles dizem que é a comunicação dos espíritos também não é fenômeno. É uma coisa natural que é feito, quer dizer, mas só que é em escala muito menor do que se pensam, né? Quer dizer, as pessoas acham que centro espírita é só trabalho mediúnico, é só coisa voando para lá, para cá, quer dizer, não é nada disso. O objetivo maior da doutrina espírita é cuidar da ética e da moral do ser humano, né? Para que ele seja um ser melhor. E a doutrina espírita também não veio assim como uma nova religião, veio como estudo e pesquisas. Kardec implantou esse método de estudo e pesquisas. Então, o mais importante dentro de um centro espírita é o estudo e pesquisa, que, como Jesus disse, é: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta da ignorância e das consequências que a ignorância nos traz. E Kardec veio dizer: espíritas, instruí-vos. Então, nós percebemos que tanto Jesus quanto Kardec pede para que nós nos instruímos. Então, é importante que a gente possa estudar. E o Centro Espírita, a principal finalidade dele é levar conhecimento. Os trabalhos espirituais, os fenômenos, isso são as consequências que, como dão certo, então são feitas, né? Mas, na verdade, o Centro Espírita não é para trabalho de fenomenologia. Depois tem só terminando aqui. E depois a pedagogia adotada por Kardec é a coisa mais bonita que eu conheço, que é a maiêutica. É perguntas e respostas. Tem 1019 perguntas no Livro dos Espíritos, com 1019 respostas. Tem algumas que até subdividem em A, B, C, mas a gente vê que, e à medida que nós vamos progredindo espiritualmente, o nosso entendimento do Livro dos Espíritos, ele é totalmente diferente. Ô, Rui, assim como o Chico Xavier falava, eu também concordo. Eu já li o Livro dos Espíritos muitas e muitas vezes. E cada vez que a gente lê de novo, a gente dá uma nova interpretação. Isso é lógico, é a nossa evolução. Vamos evoluindo, vamos nos instruindo, vamos abrindo nossa mente. Então, está aí uma sugestão. Vamos ler o Livro dos Espíritos. É que é um livro mágico, né? Vamos para mais um intervalo comercial, mas é só para fechar aquele caso do por que a gente reencarna, né? Então, mais uma vez, para a gente deixar bem clarinho, assim, quando nós estamos no astral superior, quando nós estamos na espiritualidade, é igual quando nós estamos no centro espírita. Nós parecemos todos santos, né? Todo mundo parece santo. somos pacientes carinhosos, caridosos, os nossos defeitos desaparecem, mas quando nós voltamos para a nossa vida cotidiana, aí as nossas características negativas de personalidade voltam a se manifestar. Lá nós somos de um jeito, fora somos de outro jeito. Podemos raciocinar do mesmo modo para entendermos por que viemos do plano astral para cá, né? De um lugar melhor, mais evoluído, né? Para um lugar pior, que é aqui, menos evoluído. Então, quando nós estamos lá, devido ao estilo de vida de todo mundo lá, né? Vigente lá, baseado na igualdade, baseado na fraternidade, nós parecemos santos também. É isso que a gente vê quando a gente pega os espíritos que a gente vê no livro, parece que todo mundo é santo, mas é gente igual a nós, né? Pois os nossos defeitos não aparecem muito quando a gente vê lá, né? Permanece latentes. Mas quando nós estamos aqui, aí sim, pelas condições socioculturais vigentes, esses nossos defeitos vêm à tona. E nós nos confrontamos com o que nós precisamos curar. Sim. Então a gente se cura quando a gente está no meio da doença. Senão a gente não consegue se curar. Por isso que a gente reencarna. Não, e a gente vê também que o nosso corpo, ele também limita. Nosso corpo limita as nossas atividades, que é justamente para a gente aprender, né? Uhum. Quem é que não gostaria de correr 100 metros em 9 segundos? Mas são poucos que fazem isso. São poucos que têm essa capacidade, né? Vamos entrar no comercial direto, depois você volta pra gente. Não vamos colocar música agora não, que a gente já está em cima. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9 horas e 54 minutos, estamos no finalzinho do nosso programa e nós estamos aqui com Marcelo Monteiro e o Luiz Carlos Forcato, lá na cidade de Pindamonhangaba, viu, Jorge? Pindamonhangaba. A gente, e depois fala que Patamuté é estranho. Eu não sei por causa disso, né? Quando eu falo, onde é que você é, Jorge? Fala, sou lá de Patamuté. Todo mundo dá risada. Então, por que vocês estão dando risada? Tem o pessoal de Pindamonhangaba, tem o pessoal de Itaquaquecetuba, tem o pessoal de Caraguatatuba, Paranapiacaba, né? Carapicuíba. Aí o pessoal dá risada da minha cidade, Patamuté. Patamuté, é? Poxa vida. Mas tá vendo, esse é preconceito, né? Exatamente. Ô Rui, eu queria pedir desculpa a todos que se lembraram do meu nome aí, e devido ao tempo, não dá tempo de agradecer pessoalmente a cada um. Mas, gente, um abraço para todos, viu? Não é que aqui não dá, que nem o Maguila, né? O Jorge que brinca, com o Maguila chegava na televisão, mandava um abraço para minha prima, para minha tia. Não dá, porque tem muita gente, né? Olha, Jorge, nós estamos... Você falar o nome de um e de outro, aí daqui a pouco você fala, e eu também mandei um recado para ele, ele mandou para mim. Nós recebemos broca aqui, viu? De vez em quando tem gente que, poxa, eu telefono lá e você não fala meu nome, mas não dá tempo, né, Rodrigo? Tem hora que não dá, né? É verdade, é bastante gente participando aqui no grupo, no WhatsApp, no Facebook, tem no Instagram, o Vivência Espírita também tem no Instagram, eu posto lá, o pessoal responde a pergunta no Instagram. Então quem quiser entrar no Instagram também, Vivência Espírita, entre lá e acompanhe que a gente posta lá também. Nós só queremos ver se domingo o pessoal participa do nosso programa, né? E domingo... A pergunta que vai ser é quando Jesus nasceu para você? E a gente vai abrir os telefones para o pessoal ligar e falar ao vivo aqui, dar o seu parecer, né? O ar da graça. Domingo que vem também no Evangelho a gente vai transmitir tal Evangelho de Natal. Que acontece na AME, né? Mas não é da AME, é o Evangelho de todos os espíritos, né? A gente vai transmitir também pelo Facebook Live e também pela rádio online. Pelo nosso garoto da vanguarda, o Pedro Mello. E quem puder ir, vai lá, né? Vai passar uns momentos agradáveis. Só quem vai viajar ou tá fora, né? Assiste também pelo Face. São 9 horas e 56 minutos, vamos colocando aqui... Quer falar alguma coisa antes, Rui? Não, só que está na hora da gente ver os aniversariantes do dia, né? Exatamente, é isso que eu ia fazer agora. Paz e alegria em seus corações, é o que a gente deseja a todos vocês e o programa Vivência Espírita também. Vamos aqui para o nosso... agora para os nossos sorteios, né? Os ganhadores dos livros são a Cida Santos e Arlete Aquino Delpino. Cida Santos e Arlete Aquino Delpino. vocês podem comparecer lá na Livraria Casa do Caminho, segunda-feira, a partir de segunda, às 13 horas, e retirar seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. De resto, só tem que dar tchauzinho para vocês, lembrando do nosso próximo domingo, que quem vai fazer o programa no próximo domingo é você, ouvinte, aqui do programa Vivência Espírita. Quando Jesus nasceu na sua vida. Esse é o tema do programa e a gente conta aí com a participação de vocês aí para ligar para a gente e a gente ir comentando aqui sobre isso, né? Um grande abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Rodrigo? Agradecer a participação de todos vocês aqui no Facebook Live, no WhatsApp. Agradecer a todos que eu não pude ler as mensagens. Meu pai mandou uma mensagem aqui também. Tá ruim, né? Tá lá no Caraguá, nesse sol. Deve tá sofrendo. Deve tá ruim, né? Porque tá ouvindo, tá aqui, vem tá na praia, tá escutando o programa. Tô brincando. Ele deve tá na praia escutando o programa. A Silvazinha, a Beatriz, a Bia, de Paulo Porto, mandou mensagem aqui também pra gente. A Cida Atlética agradecendo também pelo sorteio. Agradecer a todos vocês que mandaram mensagem e participe do próximo programa. Então, o próximo programa a gente conta com a participação de vocês, compartilhem, baixe aí o aplicativo do Vivência Espírita. E tem uma novidade também, o Jorge. O aplicativo no Android, o ouvinte pode mandar uma mensagem pra gente. A gente está recebendo várias mensagens já dos ouvintes participando do aplicativo do Android, mandando mensagem, a gente escuta essas mensagens e a gente vai depois postar também, colocar, depois a gente pode até fazer um momento e também pode mandar mensagens pelo Android que a gente coloca no próximo programa, coloca aqui, quem não puder ligar. Então, essas são mensagens gravadas, você vai lá, grava, fala, manda uma mensagem pra gente, pode comentar sobre quando que Jesus entrou na vida de vocês, e a gente nasceu na vida de vocês. E a gente posta aqui, coloca no ar também quem não puder ligar pra gente ou não quiser, não puder estar disponível no domingo que vem. Só tá temos bom? Que dizer aos nossos ouvintes que será uma exceção que nós vamos fazer para abrir os microfones, né, Jorge? Sim. E nós não abrimos o microfone. Geralmente não. Para os nossos ouvintes, por uma série de eventualidade, né? Para uma série de coisas que a gente não abre o microfone, mas nós vamos abrir agora para a mensagem de Natal, né? Tudo bem? Vamos encerrando? Vamos. Não, pode passar a palavra. Forcato. Então, quero agradecer ao Jorge, ao Rodrigo, ao Rui, por essa oportunidade de nos dar, da gente conversar sobre Espiritismo. É muito bom a gente falar dessas coisas porque a gente cresce cada vez mais. E eu quero dizer a todos que tenham um bom fim de ano e divirtam-se bastante nesses dias que já é convencional, né? A diversão. Mas nunca esquecendo que dia 25 de dezembro foi convencionado que nós vamos comemorar o aniversário daquele que há 2000 anos atrás veio aqui nos ensinar a amar. O Marcelo vai fazer a nossa prece. Isso, mas o Marcelo também pode fazer suas conclusões finais aí, Marcelo, se quiser falar mais alguma coisa. Isso, faz as conclusões para depois você voltar a fazer a prece de encerramento para a gente. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Como o Forcato bem disse, a gente sempre aprende quando a gente conversa sobre o Espiritismo, quando a gente conversa sobre o Evangelho, sobre as lições de Jesus. E lições são para serem discutidas, aprendidas, e aqui estamos nós com essa oportunidade riquíssima, até da participação de muitas pessoas, de compartilhar aprendizados. Nós sempre aprendemos e aprendemos muito. Obrigado. Bom, eu tenho que agradecer também, né? Agradecer a Camila que esteve conosco, agradecer o Serginho, a quem mais? A Graça, a Derli e ao nosso grande amigo Inácio. O Inácio que tá. Sabe que eu faço uma confusão com o nome do Inácio, rapaz? Eu gozado, né? Tem nomes que eu não consigo guardar. E o do Inácio é um deles, né? Quer dizer, a gente sabe que é o Inácio. Eu lembrava muito do Inácio por causa do Inácio Alfredo Trindade, que era o presidente do Corinthians, né? Por muitos anos. Então, o nosso agradecimento a todos. E até domingo, se Deus quiser, onde nós teremos um programa especial para as pessoas dizerem quando Jesus nasceu para você ou quando Jesus nasceu dentro de você. Mas, Rodrigo, você já fez a sua... Já falou? Já. Ah, então tá bom. Então vamos encerrando o nosso programa e pedindo para o Marcelo fazer uma prece, uma pequena prece de encerramento para o nosso programa de hoje. Vamos então, aproveitando este momento, elevar o nosso pensamento e pedir, Divino Mestre Jesus, abençoe o nosso esforço. Sabemos ainda das nossas imperfeições, dos nossos grandes desafios, e que neste momento, que o ano vai se finalizando, em que nós vamos lembrando mais da vossa passagem, Senhor, rogamos sempre a sua proteção para nós, todos, nossos amigos, e que a nossa vida possa ser regada do amor que o Senhor veio nos ensinar. Pois a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, requer que nós estejamos juntos. Por isso, Senhor, abençoe-nos a nossa união e o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Jesus me salva.